quando eu pego a estrada, quase sempre a madrugada, meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo um rádio, dou um jeito de espantar a solidão. De dia eu ando mais veloz, e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Na banguela, eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Guarani, o seresteiro da Amazônia. Dede Flávio, foi com Balavé. Já rodei o meu país inteiro, como um bom caminhoneiro, peguei chuva e serração. Chove, o limpador desliza, vai e vem no para-brisa, bate igual meu coração. Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. Acostamento dos seus braços, eu desligo meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei, vou correndo encontro dela. Eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei no para-choque dela. Índio Guarani, o seresteiro da Amazônia. DJ Flávio. DJ Flávio. O incomparável do Pará. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre a madrugada, meu amor aumenta mais. Olho o horizonte, vou em frente, tô com Deus e tô contente, meu caminho eu sigo em paz. Eu sei,